Caramba, Cast, está começando mais um querido sensacional. Caramba, Cast, sumir. Que isso? Que isso? Que essa velocidade do inferno. Mas enfim, começando mais um caramba. Cast sensacional aqui. Vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, por favor. Rafa! Caralho, eu tava olhando uma coisa aqui e eu fiquei com muita vergonha. Selo 5 anos, usa o Orkut há mais de 5 anos. Que vergonha. Você ainda usa Orkut, jovem? Não, jovem, é porque todo mundo falou, ah, vocês vão entrar, eu entro no Orkut, é tipo, muito tempo que eu não entrava, eu acabei de entrar no Orkut, e eu tenho um selo de uso do Orkut há mais de 5 anos, isso é uma vergonha, não é? É, conta confirmada prata, prata assinada por Orkut, meio desse usuário do Orkut foi confirmado, isso aí foi concebido em 26/1, acho que foi a última vez que eu usei o Orkut, eu passei pro Facebook, decretada a morte do Facebook, né, ó, do Orkut. Super decretado. Isso, ó. E Matheus aqui conosco também. E aí, galera? Olha só, eu nunca tenho nada pra falar no começo, então vou só mandar, assistam, ouçam o cast todo. É isso. E o Jajel também conosco. Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Como vai? Isso, todo mundo apresentado, devidamente apresentado. O Tute não tá aqui, por quê? Mas enfim, então, galera devidamente apresentada, vamos para os nossos comentários. E o primeiro comentário é o do Oz. O Oz falou que na Terra do Mágico... O Oz disse que... Comentei que o Jaider não joga Metal Slug, porque no 4 os zumbis jogam ácido. Ou sabe-se Deus o que era aquilo. Mas eu acho que não era só no 4. Sobre os gordos, vale citar que o gordo que se veste de galinha no Toy Story 2, que além de gordo era o vilão todo atrapalhado. Claro, já que ele é gordo. Todo mundo meio preconceituoso pra caralho. E ainda todo mundo acha ele um FTP quando ele rouba o Woody. Pelo menos quando você é uma criança, você acha isso. Não, pelo menos quando você é uma criança. Pelo menos quando você assiste o filme e tem qualquer idade. E roubam o Woody, você fica com raiva. Quem não fica com raiva quando roubam o Woody, diz pra mim, GG. Pô, se ele fosse meu, eu ficaria com raiva. Mas como ele é de um moleque que não dá valor aos brinquedos, então eu quero mais que se foda. Mas eu fico, velho. O Woody não merece. Que isso, Gergel? Pelo amor de Deus. O Woody tem vida, não é, Matheus? Eita porra, lembrei de uma coisa muito escrota agora, velho. Caralho, eu sou o Lord Vader. Porra. Matheus, eu tipo... Eu sou acostumado, saca, a ter essas coisas homossexuais de brinquedos e ursinhos e tal. E vibradores. E vibradores não. E aí, tipo, eu lembrei que agora eu guardei todos os meus bichinhos, velho, dentro do guarda-roupa, porque eu vi uma coisinha, uma tirinha bem assim, ó. Tá lá os personagens do Toy Story, Trunks. Já vi. E aí, de repente... Você olha pro seu boneco e fala: caralho, ele já me viu, eu me masturbando. Isso. E ele também aqui comentou que ele tinha falado do Metal Slug lá e tudo mais. Dos zumbis, realmente, mas é como eu falei, zumbis não cospem ácido. Quem cospe ácido é infectado. Inclusive os do Metal Slug são infectados, porque até no chefão do Metal Slug quase ele é um cientista maluco. Exatamente. Então ele infectou humanos, tipo, como cobaias e tal. E tem até, eu não lembro agora se é no Metal Slug 3 ou é no 2, que é tipo, que o chefão final é uma nave alienígena e tal. Que nesse também tem tipo, umas espécies de zumbis, só que eles são tipo aqueles mais poderosos, tipo os da Umbrella, que são que tem no filme número 1, que são aqueles da Linguona e tal, que são fortes. Tem também no Metal Slug. Só pra constar, eu zerei Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hoje. Zerou X? Não, porque eu não consegui. Então... Não zerar, mas não conseguir, tipo... Tê-lo. Algo compatível com o emulador que eu tenho. Cara, pra mim, zumbis é um morto-vivo. Qualquer outra coisa que difere disso é um... Pra mim também. Exatamente, é um cara que morre e volta. É. O resto é infectado ou é demônio. Foi o que eu disse também. Pra mim, Resident Evil só até o 3 por causa disso exatamente. Zumbi é aquele cara idiota que vai correndo a uma velocidade de tipo 0,2 km por hora atrás de você. E você, tipo, pode esfaquear ele e chutar ele que ele não morre, só se levar um tiro na cabeça e pronto. Exatamente. E também tivemos outro comentário aqui também do Matheus. Ele falou: galera, posso dizer que gostei desse último cast, que foi do Henrique Cristo, né? Ele falou: foi interessante, serviu bastante para que eu chegasse à conclusão de que esse cara é mesmo tudo que eu pensei. Aí o cara descreveu uma lista gigante aqui de tudo. De xingamentos que... pro bicho, né, velho? De tudo que ele, sei lá. Todo o ódio, ele tirou todo o ódio do coração dele. Todo o ódio desse coração magoado dele. Desse coraçãozinho. Desse coração magoado dele. E falou sobre o Henrique Cristo aqui, também. E. É... A gente entende, tá? Tipo, eu acho que você vai entender também, porque a gente não vai falar tudo que você citou, mas a gente entende tudo que você falou. Entende a mágoa do seu coraçãozinho. Entendemos. Né? Esse rancor do seu coração. É, esse rancor. Apesar de Henry não aprovar. É. E a gente até concorda com algumas coisas que vocês, mas que você falou aqui, mas relaxa. Aí ele falou aqui também, sério, sei que vocês disseram no início que não tinha nada a ver com a religião e tal, mas é só pra constar a minha opinião. Ele falou: abraço, continue com os casts, tá legal. E ele falou: PS, desembuchou ele. Deu é, porque ele expressou totalmente a opinião. A gente justamente não leu, porque a gente não queria causar discórdia. Isso, mas ele entendeu, ele compreendeu. Você entende, né, Matheus? Matheus, você entende. Eu entendo, sim, cara. Então... mas enfim, galera. Não, assim... Enfim, então os comentários... lidos aí pra vocês. E não se esqueça de comentar uma coisa, galera. Tipo, poucas pessoas comentaram, mas tipo, o cast do Henrique Cristo até agora foi o cast que mais teve acessos, cara. Você vê, ele bateu o recorde. Do Henrique Cristo? Foi o Henrique Cristo que teve mais acesso e ele bateu o recorde de casts que, tipo, tinha anos no coisa. Ele já bateu em menos de uma semana. Ele já tinha batido os acessos totais de casts, outros casts. Sério? É, e tipo, a gente teve muito acesso, muito, muito, muito mesmo. E, tipo, as pessoas não comentaram, só entraram no site, escutaram e não comentaram. Galera, comente pra gente saber se vocês gostaram e pra gente ter, sei lá... Na verdade, gente, comente pra gente não se sentir sozinho. Também. Pra gente se sentir amado. Mas tipo, a gente precisa de um gesto de carinho, de atenção. Também, mas tipo, a gente gravou o cast, a gente queria saber se vocês gostaram da entrevista, entendeu? Porque a gente correu atrás da entrevista e tudo mais. Aí eu queria saber se vocês realmente gostaram da entrevista. Até pra gente correr atrás de outras, ou saber o que vocês gostam e tudo mais. Tipo isso, pra gente ter a ideia do que vocês curtem, tranquilo? Mas é isso daí, demais é isso. Espero que vocês tenham gostado do cast do I. Uma trabalheira pra editar, mas ficou legal. Cara, eu não acredito que ficou legal no final. E é isso daí. Não se esqueça de comentar nesse, tá? Não se esqueça de comentar. Não se esqueça de twittar aí pra galera. Não se esqueça também de curtir no Facebook. Tranquilo? Então vamos para o nosso querido tema de hoje. Que o tema de hoje é o quê? O quê? É memes da internet. São aquelas coisinhas, são tipo, é que você deve estar pensando, são virais, mas não são virais. Apesar que os virais acabam se tornando memes, coisa do tipo. São aquelas coisas de internet que a pessoa vê, pode ser tosco, pode ser legal, mas que as pessoas acabam repetindo várias vezes, que acaba virando, digamos, um bordão da internet, assim. Se diz, beleza? Para começar esse cast, para explicarmos melhor essas coças da internet, estamos aqui com um especialista nisso, que é o Matheus. Matheus, explique pra gente. Bom, pois é, igual o Jaime falou, na verdade memes não são só as imagens, igual todo mundo pensa, tipo, me gusta, troll face, foi que é, essas paradas. Memes, na verdade, é tudo aquilo que as pessoas falam, não só, tipo, começa na internet, só que acaba saindo pra vida. Por exemplo... Exatamente. Todo chora. todos choram, todos riem. Isso é uma puta falta de sacanagem. Puta falta de sacanagem. Vou xingar muito no Twitter. Ronaldo. O Ronaldo é um meme bem antigo que surgiu, na verdade, na televisão, né? Mas não deixa de ser um meme. Porque os memes de hoje em dia, eles surgem na internet, mas memes, na verdade, surgem, podem surgir em qualquer lugar. Santo Cristo! Porque memes é tudo aquilo que a galera repete. Tem até aquela uma música, né, que é um clipe que o Cauê Moura, do Desce a Letra, fez o rap dos memes lá. E quem não viu, vê, porque é muito legal. O editor lindo vai pôr... Quer dizer, então, que se eu ficar falando... Isso é um meme também? Só que isso não vai ser criado por você, porque já existe, é o Nyan Nyan Cat. Pois é. Não, sim, mas o Nyan Nyan Cat é um meme. O Nyan Nyan Cat é um meme, velho. Ah, então vamos se foderem, velho. Sim. Assim, se você criar uma palavra e conseguir disseminar ela pra todo mundo que você conhece, a ponto de todo mundo ficar falando isso, vai ser um meme. Tipo, Cláudia, senta lá. Cláudia, senta lá. Sua linda, que é uma parada que a gente usa, mas não, acho que não chega a ser. Não, acho que é. Sempre, toda vez. Chega a ser um meme. Qual foi aquela parada que o Rafa falou num cast aí que todo mundo ficou repetindo um tempão. Foi uma parada de uma tosse, não foi, não? É, velho. Uma vez o meu tio, saca? Ele foi no DFTV, ele foi ser entrevistado lá e, tipo, ele falava, tipo, cada palavra, três palavras eram... Ele falava, nossa instituição, ela contém... Ele tava com problema na garganta, Rafa. Maia dele. Mas até tem muitos também que surge de televisão também, que até... Mas o legal também é que surge na televisão, mas vai fazer sucesso na internet como meme. Exatamente, porque tudo que não presta faz sucesso na internet. Tudo que não presta faz sucesso, Pim. Exato. Tipo, o que saiu agora também na televisão foi o Que Deselegante. Que Deselegante. Esse é o mais novo meme da internet criado. Que Deselegante. É um eufemismo pra... Que filho da puta. Que filho da puta. Ou então, caralho, que filho da puta. E essas não, variações. O melhor era a cara da... Quem não viu o vídeo, o editor também vai pôr aí embaixo. Porque ele tem que fazer alguma coisa, né? É com você, Sandra. Aí, era naquele jornal, o Jornal Hoje. Isso, aí, o melhor jornal, por sinal. Mulher, que exatamente. É com o Evaristo e a Sandra. Aí uma mulher lá, uma repórter, tava mostrando a reportagem sobre... A internação do Lula numa clínica pelo fato de ele estar com câncer. E aí chega um bando de treinadores. Gritando. Gritando, não sei o que, é a próxima semana. Não, ajuda ali, ajuda ali. Aí de repente eles cortam a imagem de volta pro estúdio. E a Sandra, nossa, que deselegante. Quase saiu um filho da puta, mas não. Aí ela não, ela fala, que isso? Que deselegante. O Evaristo fica com cara de daquele meme que fica rindo de tudo, assim, ó. Tá ligado? Mas eu acho que o... é muito troll, velho. Não, mas eu acho que o... Evaristo com vontade de rir pra caralho, velho. O Evaristo não tá nem aí. Também é o nome do cara, né? Evaristo. Evaristo. Fala, Jegão. Não vou falar mais. Eu acho que o maior troll, velho, e um dos maiores memes da televisão... Que é bem divulgado. Entendi a pegadinha. Na internet. Não, é sério. Um dos memes da televisão que é, tipo, mais famoso, não só na internet, mas, tipo, no mundo todo, assim, velho, é o Silvio Santos. Oi. Boca oi. Suja, sem vergonha. Boca suja, sem vergonha. Oi. Ai, vai. Ai, ai, ai, ui, ui. Oi, maui. É o maior, Baui, é o maior, como é que fala? Não, sem falar que ele é o maior troll, né, velho? Caralho, o Silvio Santos é o maior troll da vida. Mas ele, velho, ele pode porque ele é velho e é rico. Caralho, ele não tá nem aí, né, velho? Né, tipo, não tinha aquela desse Gonçalves que só era velho, podia xingar todo mundo? Ele pode porque ele é velho e é rico, ele pode, sei lá... E a Hebe pode beijar todo mundo, né, velho? Velho, tipo, a Hebe pode beijar todo mundo. Aquela Silvio, boca dela. Silvio Santos pode jogar dinheiro pro mundo, que ele, se ele quiser. Ele tá meio Caralho. Ele não tá. O Rafa, no começo do cast, tava citando também sobre o negócio do Orkut lá, que ninguém entra no Orkut, mas. Mas antes do Orkut acabar, já no finalzinho ali, nas vésperas de acabar, veio o Vão Se Foderem. Oh, bom Vão Se Foderem. Bom Vão Se Foderem já me rendeu muitas risadas. Foi no... Principalmente pelas montagens. Não, véio. Um meme mais mítico da vida é, quando, é o do Alexandre Frota, que nego fala, o negócio é comer cu e buceta, tá ligado? Aí tipo, o meu irmão... Toda vez que ele tá discutindo com alguém, conversando, ele fala, sabe o que é o negócio? Aí, tipo, aí eu só fico atrapalhando meu irmão tá conversando sério com minha tia ou com uma pessoa, uma visita. Veio uma visita aqui, super importante. Tipo, de aí, isso. Trabalho. Uma pessoa do trabalho do meu irmão. E meu irmão fala, não, cara, que o negócio? Eu falei, o negócio é o quê? Doeu? Pronto, acabou, mano. O bicho racha de rir, começa a rir pra caralho, tá ligado? Não tem como, velho. Quando toda vez que você fala, o negócio, já era. É, qualquer negócio... Aí você já sabe qual é o negócio. O negócio! Qual é o negócio, cara? Impressionante. Tem o Alexandre... Nossa, tem vários memes, cara. Vários memes, velho. Chinelo! Chinelo! Qual que é o chinelo? Eu tô no pânico, apesar de ter... De estar uma bosta agora, ele originou muitos memes. Ó, tem o exemplo do chinelo. Aqui, do mamilo. Antônio Nunes. Antônio Nunes! Esse era engraçado também, mas enjoou. Olha aí, o sanduíche, isso. Tipo, vários quadros do Pânico, eles têm esse negócio, tipo, eles criarem os memes. É, e tipo, eles fazem isso do nada, sabe? Não, vamos criar isso aqui. Ah, essa é a nova moda do verão. Você da sua escola, amiguinhos, entre a sua galera, todo mundo vai falar Antônio Nunes. Não, mas o melhor de todos, que eu sempre usava muito na escola, era o top. Top, por que não? Top, cai pra dentro. Top. Que o Usina, né, era aquele maconheiro que fazia o cara do Ronaldo, ele fundou muitos... Muito? Ele não é maconheiro, ele é cheirador, velho. Ele é esquizofrênico, para de falar assim do cara. Ah, não, mas na época dessa parada do Pânico eu fiquei com o maior dó do cara, velho. Pois é. Crucificando o bicho, porque ele cheirava não sei o que, mas o cara... Me crucificou! Não tinha... Sem ter feito nada! Eu causei um acidente embriagado aqui. Causei um acidente embriagado. Tá vendo? E um meme já vai puxando o outro. Exatamente, é uma corrente. Esse é o mundo da internet. Pra quem não entendeu a piada, esse último meme que o Rafa começou foi aquele do cara do duas pessoas. Que faz duas pessoas e mostra três nos dedos. Que ele causa um acidente embriagado aqui. Só que ele não machucou alguém, apenas se machucou. Causei um acidente embriagado. Chega. Não, ué, um dos maiores memes da internet são esses autotunes agora, né? É, que o nego chega, pega qualquer fato que aconteceu e bota uma melodia, um ritmo. Tipo, chega de carro sem airbag. Cinto de segurança? É da época das carroças. Tem também aquela música do que aconteceu com o americano. Que, tipo, o cara entrou no quarto da irmã dele, tá ligado? Como é que é? Ah, tá louco, não? Girl, he's touching your people up, trying to rape your son and the kids. And the... Foi a abertura de alguns carambas aí, velho. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape your son, you need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here. É o Homeboy. Sério, velho? Caralho. É o Homeboy. Eu não sei você. So you can run until that. A mulher, ela foi pegar, dar um susto no namorado dela lá e dar um susto. Aí o bicho fala, oh, tá loucona? Tá loucona, meu? Tá marcando, meu? Agora tem um que quem fez esse bordão, no caso o meme, foi o anônimo da Teamplay, que é nós que voa pro chão. Nós? Tudo a gente usava, é nós que voa bruxão mais louco que esfirra de Megazord. É, e tipo, como o Matheus disse, um bordão puxa o outro, tá ligado? Daí, tipo, esse é nós que voa bruxão foi gerando coisas similares, tipo, é nós que voa Harry Potter, tá ligado? É nós que voa Gandalf, tipo, tem também, eles pegam as situações e transformam. Tipo, é nós que corta tesourão, tá ligado? Coisas assim. É, eles fazem as adaptações do vídeo. É, isso mesmo. Agora, acho que um dos memes mais famosos mesmo tem aqueles do... Eu vou xingar muito no Twitter, né? Eu acho uma puta falta de sacanagem. E tem o maior trapézio de Curitiba, porque chegamos, a gente pega mulher da hora. Falou, seus vacilão. Não sobra pra ninguém. Falou, seus vacilão. Falou, seus vacilão. Véi, como é que um cara tem coragem, véi, de usar silicone no peito... Diz ele que é malhação. Sair na rua depois. Não, como é que o cara tem coragem de sair na rua e dizer que pega 1 milhão de gurias? Cara, é muito engraçado, velho. É ganhar susto, né? O maior pegador de Curitiba. Velho, ele só faltou falar bem assim, ó. Meu forte é a rima, tá ligado? Que o bicho, velho. Cara, é muito engraçado. Agora tem um que eu também sempre acho de rir. Coitada dela, ficou muito nervosa. E ao invés dela fazer... Ela ficou engasgando, né? Que é o do sanduíche, tá ligado? Não, eu fiquei sabendo desse negócio. Sanduíche, valor. Muito engraçado, né? Eu fiquei dizendo que ela tava escutando o retorno dela no ouvido. Aí quando ela falava sanduíche, aí tipo, repetia a palavra no ouvido dela, entendeu? Aí junto o delay do cérebro. É, e ela aí tipo, sanduíche. Aí ela tipo escutava o ish no final e repetia de novo. Mais engraçado é, ela é tipo aquela mulher do a gaguinha de Léo, né? É que você vê que engraçado ela falava bem assim, ó. É, parece um limão, né? Tava um limão no meio da. É que pariu. Pra você ver quanto. Não, quem é que não conhece essa musiquinha? Essa musiquinha, cara, tipo, ela veio daquela ideia daquele meme, tipo, agora falando dos memes que a maioria das pessoas achavam que eram os únicos, que são aqueles desenhos representando ações ou sentimentos das pessoas, tipo, a Troll Face. Esse é, tipo, a música similar a Troll Face, tipo, eu não consigo expressar o rosto de troll em áudio. Então, imaginem a Troll Face com essa musiquinha, beleza? Cara, tem vários, né, velho? Tipo, o do Cala a Boca Galvão também é foda, né, velho? Cala a Boca Galvão, que foi, na verdade, uma grande, grande, grande trollagem. Que todos os otários acreditaram. Na verdade, o brasileiro é um filho da puta, né, velho? Exato. Tipo, brasileiro, velho. Tipo, brasileiro nasce, é carimbado como um filho da puta, nasce. Assim que nasce. Velho, onde já se viu uma pessoa pra trollar os outros, velho? O brasileiro é o mais troll do mundo, velho. Caralho, agora. O nego chega e fala: não, Cala a Boca Galvão é uma proposta do Brasil para ajudar as crianças com câncer. Então, por favor, americanos ou tipo, pessoas de outros países. É, e cada vez que você posta, vai um centavo pra uma instituição. É, instituição de câncer, de ajudar o câncer. Tipo, contra o câncer. Ajudar o câncer não, né? É, ninguém ajuda o câncer. Caralho, que maldade! Vai câncer, que horror, não. Só o máscara da morte. Só o máscara da morte, né? Que é. Gente, eu tava lembrando agora de 3 memes. Que é um. É isso mesmo, produção? Pode ir, Arnaldo. Isso. Pode ir, Arnaldo. É isso mesmo, Evaristo? É isso mesmo, é isso. Sandra. tem até um blog que, tipo, ele pegou essa parada da Sandra de falar com o Evaristo e colocou, tipo, com o selo de aprovação do Evaristo. Tipo, é isso mesmo, Evaristo? Sim, é isso mesmo. Não, tem uns twitters aqui muito engraçados quando você fala bem assim, pode isso, produção? Aí é isso mesmo, produção. Aí tem um cara que vai lá te dar reply e fala, é isso mesmo. Teve um que foi muito engraçado, não tem nada a ver com meme. Mas uma vez eu tava falando com meu colega no Twitter e falei bem assim, ó. Aí quando você chegar, você me dá um toque. Aí apareceu lá, doutor proctologista, pode deixar. Véi, nega, muito troll, véi. Você vê esses blogs de trollagem, tipo, as piores tolices que aparecem no Orkut ou no Facebook e tal. Aí, tipo, tem um clássico. Que é do Orkut, só que eu não lembro o personagem, mas é bem assim, ó. Tipo, o nego tá procurando alguém, falando, ah, só falta daqui a pouco aparecer o, tipo, o frangolino aqui. Aí 5 minutos depois aparece lá o cara com a foto do frangolino com o nome frangolino. Alguém me chamou? tipo isso, velho. Tipo, tem usuários do Twitter também, esses boots também, que acabam se tornando memes, que surgiu agora esses roqueiros, que mais? É, velho, esses roqueiros, o pastor chora. Online... Todo show. Beija rapaz. Agora, beija rapaz também. Estadão. É Estadão é o melhor também. Véio. Estadão é muito bom. O Beija Rapazes e o Estadão vocês podem não conhecer muito bem. Né? O Estadão eles... eu não conheço, não. Estadão pra mim é o Estadão. Estadão. Não, é Estadãos. Estadãos. Ele é. Tipo, a gente tá fazendo mexendo de graça mesmo porque a gente acha engraçado. Se vocês acharem ruim, foda-se. Mas sigam, velho, Estadãos. Que é engraçado pra caralho. Véi, o mais engraçado mesmo é porque pastor não é nada relacionado à religião não, galera. Mas é porque vocês sabem que os pastores, eles têm o dom de fazer meme, véi. Tipo, ô, xareu na Europeteca, eu me falar churibimba! Pastor metralhadora. É, pastor metralhadora. Pastor Goku. Pastor Goku. Inesquecível pastor Zangief. Caralho, velho. Caralho, sacanagem, cara. Falando agora em Zangief também, tem aqueles memes, tipo, meio sem querer. Igual aquele meme que surgiu naquela época do Zangief Kid. Ah, do menino que sofria bullying, gordinho. Exatamente, ele sofria bullying, chegou e tacou o outro otário no chão. Não, e esse falando em memes de internet, quem não conhece, quem nunca falou, tipo, tá naquela situação... Chega e falou, véi, a guria, véi, ela deu pra 3 caras ao mesmo tempo. Tenso. Ou então, tipo, caralho, véi, a guria bebeu todas, véi, caiu na piscina pelada. Ai, ai, adorgas, mano. E aí, adorgas, mano. Muito tenso. Né? Agora, um outro meme também que ficou bastante famoso, acho que no finalzinho do ano passado, 2010. Foi o Morre Diabo, né? O Morre Diabo. Cara, esse é épico. Caraca, também, cara. Mano. Totalmente épico. Agora que eu lembrei do Morre Diabo. Morre Diabo, cara. Ah, morre? Não, mas... Diabo. Tô falando, não tô falando? Tô falando, não tô? Então morre, Diabo. Caramba. Quero falar com bandeirantes, com ninguém. Caraca, e polêmico. Toda vez que a pessoa falava que... É, mas essa é uma questão polêmica. Eu sempre lembrava de Mamias. Dois dos nossos entrevistados foi justamente membros da internet também, que foi o Mamilos e o Henrique Cristo também. Tipo, por causa desse negócio das risetes e tudo mais, acaba se tornando um meme, velho. Claro. Não, agora o meme mais chato do mundo é... Tipo, é o meme mais chato da cidade. Quer dizer, a banda mais bonita da cidade. Ah, né? Não, ó. Agora, na real, a música da banda mais bonita da cidade é uma bosta. Porque, tipo, é a coisa mais repetitiva que eu já vi. E eu comecei a prestar atenção depois de lançar essa música que as pessoas gostavam sem ser, tipo, só de trollagem, saca? Porque eu comecei a gostar dessa música, só que foi por causa das trollagens. Tem a banda mais nerd da cidade, a banda mais da cidade... A banda mais roliça é a melhor, velho. A banda mais roliça da cidade é a melhor, velho. É a melhor. É. Pois é, mas eu não tenho nada contra. Pra você ver, como o meme se espalha, eu vou cortar o Matheus mesmo. Tipo, um viral, um meme puxa o outro. Tipo, a banda mais bonita da cidade deu origem à banda mais roliça da cidade. A banda mais nerd da cidade. E há vários outros vídeos que, tipo, não tem nomes, mas fazem paródias. Tem um muito idiota. Que eu rio pra caramba. Mas eu não vou colocar o link pra vocês, porque só eu posso rir desse vídeo, tá? Claro, o GG é gay. Agora, não sei... Tudo. Não sei se tem outro vídeo que nesse estilo, mas... Vocês já viram o vídeo da Xuxa? Tipo, tem 3 memes que surgiu de um vídeo só. Não sei se tem outros vídeos que surgiram mais memes de um vídeo só. Tipo, foi o Vem Gente. Ah, não é de um vídeo só. Esse foi outro vídeo da Xuxa também. Que, tipo, Vem Gente. Rapaz, foi... senta lá. O do Vem Gente é porque foi naquela época que ela tava dançando e pega fogo no cenário. Vem Gente! É Vem Gente, Vem Gente! E o do Cláudia, senta lá. Aham, Cláudia Senta lá é mítico, né, velho? Virou moda no Brasil inteiro, velho. Aham, Cláudia. Virou modíssimo. E ela não fala só isso, Aham, Cláudia Senta lá. Ela fala outras coisas de Cláudia também. Ah, não sei o que lá, Cláudia. Tipo, ela tira a Cláudia uns 3 vezes. Pobre Cláudia. Velho, empurra a Cláudia, velho. E no mesmo vídeo também, que ela. Cláudia. No mesmo vídeo ela tá lendo uma carta lá. Aí, tipo, tem um nome mó difícil de ler. Ela fala, vixe. Aí saiu. Aí saiu aí também o vixe, velho. Esse eu nunca vi. Também não. Esse eu também nunca vi. Otávio Gazineu Ciranca. Vixe. Pois é, igual o Rafa falou agora, né? Que, tipo, esses memes se espalhou por todo o Brasil. Mas tem memes que são mais regionais. Igual, por exemplo, eu tava vendo um meme aqui no site, ó. O Fica, vai ter bolo. Esse meme, eu acho que ele é mais pro pessoal do Rio de Janeiro. O povo daqui de Brasília, né? Que a maioria dos integrantes. Não, pô, é eu falo. Fica, vai ter colete à prova de bala, tá ligado? Fica, vai ter cocaína. É, fica, vai ter droga. Tem show do Móveis. Pagando. Mas show do Móveis pago. É, show do Móveis pago. De pois Brasil, é, e, tipo, eu... como a maioria dos integrantes, a maioria, caralho, todos menos o Tuti, são daqui de Brasília, a gente pode não conhecer muitos outros muitos memes que lançam por aí. Teve também o Cacete de Agulha, cara. Cacete de Agulha. Não, pode vir que não dói nada. Aqui doa sangue e não dá nada. Pera só um pouquinho. Ai, não cacete nada. De agulha. Ai. Quem morre de reconhecer é a Thaís, né? Ó, pode vir e dói alguma coisa? Não dói nada, não dói nada. Pera só um pouquinho. Ai, cacete de agulha. Cacete de agulha. Tá aqui, velho. Tem também um que já é antigo, já, cara, que é Pedro BW Chip. Nossa, esse é épico, velho. Cara, toda vez que eu assisti. Pedro! Toda vez que eu escutava alguém chamando Pedro, eu lembrava desse vídeo, velho. Eu assisti esse vídeo pelo menos umas 150 vezes na minha vida. Pô, velho, mas o Galvão, ele também é um criador de memes, né, velho? Já percebeu? Nossa, é que mesmo, tudo que ele fala, velho, tudo que ele fala vira bordão, tá ligado? Tipo, olha o gol, olha o gol, olha o... Ah, já coração, amigo. Olha o que ele fez. Faça essa festa, torcedor brasileiro. Cara, eu lembro que foi muito broxante, velho, quando tava na Copa do Mundo, eu tava torcendo lá pro Brasil, e o Brasil tava perdendo, tá ligado? E aí ele falou, tipo, de um jeito muito desanimador, velho, ele falou, o sonho vai acabando, amigo. Eu falei, caralho, para de me desanimar, velho, eu já tô triste aqui. E tem o meme, né, cara, o viral aqui, que é da mulher, entre aspas, que foi lá pro... a mulher que foi lá pro... Entenda como quiser, né, a mulher. Hoje em dia, né, uma bagunça toda, todo mundo é de todo mundo é mulher, todo mundo é homem. Aí, ela tá lá na França, sei lá, ela tá lá na piscina, e... E ela fala assim, saca, que ela tá lá na França muito bem, tomando os bons drinks dela, saca, e depois no final ela conclui. E tiveram boatos que eu estava na pior. Porra, se você tá, se na pior, que tá bem, porra. Hein? E já no mesmo... Esse porra é épico, velho. E já no mesmo estilo também tem aquele travesti é bagunça também. Pois é. Travesti é bagunça. Tá achando que travesti, tá achando travesti é bagunça? Mas é tipo assim, ó, tu vai ou não vai? Tu vai pra lá ou tu vai pra cá? Se tu... Olha, tu tá pensando que travesti tá é bagunça? Tá fazendo perder meu tempo. Lembrei aqui agora também, eu não sei se vocês já viram, acho que a maioria já viu, daquele cara que eu não lembro o nome, que leva um choque. Ele tá lá falando, essa uva é boa. Ai, ai! Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ai, ai. E do meu lado direito, Pederneiras. Pederneira. O que ele tá falando mesmo nessa parte? Eu tô falando das uvas. Olha aqui a uva. A uva vindo do Porto Alegre. Olha essa uva aqui, uva bonita. Ai, a uva. Cara, fizeram uma entrevista depois com esse cara, perguntando o que ele acha dele ter se tornado um viral da internet e tudo mais. O bicho fala... as pessoas ficam rindo de mim, mas eu poderia ter morrido ali. Tipo, o bicho fala mó sério, velho. Eu fiquei. Ele falando bem assim, né? Vamos falar com a galera aqui, ó, pra ver qual que é o momento mais marcante da sua carreira, tá ligado? Aí a galera mandou, ai, ai, entendeu? Aí o bicho falando, é realmente enriquecedor, porque o pessoal tá vendo aí, tá vendo? Olha só, a minha carreira, fiz várias coisas na minha carreira e o pessoal tem como motivação de risadas, entendeu? Realmente muito triste, eu poderia ter morrido ali, tá ligado? Aí mostra o bicho lá de novo, Pederneiras, aqui tem uma uva, ai, ai, ai, ai. Véi, a melhor parte, véi. A minha cabeça tá doendo. A melhor parte é quando corta pra, tipo, pra âncora, tá ligado? Aí, tipo, ela olha, eita porra. Bom, vamos continuando o jornal, né, gente? E o mais engraçado é que eles fizeram a música lá, a versão, tá ligado? É delícia, delícia, assim você me mata. Ai, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Esse é o melhor, velho. Ai, caralho, velho. Ai, velho. O mundo canibal também é muito bom de fazer. Fazer memes, né, velho? Tipo o do pastor metralhadora lá e tal. Alguns outros pastores que já postaram. E tinha a saga do Partoba. Ai, ah, né? tá melhor. Vou pegar, vou passando aqui, vou pegar. Que dominaram a internet durante muito tempo. Na verdade, ainda dominam, porque é Chuck Norris. Crianças cachorro? Também. Cachorro, isso! Cachorro! Véi, crianças, tipo, são muito boas pra fazer memes, né, véi? Tipo, cachorro? Quem cachorro quê? Ou, bem assim. Não fecha a porta, tranquilo? Beleza? Papai, eu quero ser negro. É, caralho. Papai, eu quero ser negro. E, não, ixi, tem que vários. Que dó. E o outro que fala, papaizinho, cadê o meu pinto, papai? Cadê o meu pinto? Tem um, velho, que eu vou tentar achar pra vocês, que ele fala bem assim, o moleque pergunta assim, ó, Lucas, faz o dois. Aí ele dá dedo pra câmera assim e fala, dois! Já viu esse? Sou foda. Ai, ai. Véi, o bicho que... Esse sou foda, cara. Tipo, é épico. Até hoje, tá ligado? Vídeo de tão ridículo. Chega a ser engraçado. Tão ridículo que é. Memes de música, cara. As milhões de versões que fizeram do Sou Foda. Tipo, sofoca nos mares, tico lacho, no oceano ou nos lagos. Sabe o que é o avassalador disso no deserto? O quê? Sol foda. Essa foi boa, Rafa. Vem. Sabe qual é a nova moda? Qual? A moda foca. Cara, tem um bordão que a gente deu que é do R$5 pra fazer caridade. R$5 pra fazer caridade. Eu lá sou mulher de 5 contos. Me respeite, véi, sério. Ah, foi lá, ficou dando a chupadinha. E aquelas são bem antigonas, velho. Aquelas tipo. Ô, Alaire. Aí não tá, caralho, não. Caralho! Essa aí poxa, é quando eu era pequeno. Minha mãe nem deixava eu escutar essa piada. Vamos embora. Ai. Tô toda fissurada. Nossa, essa é bem antigona, velho. As pessoas nem vão saber o que é. que tem mais também de memes de música? Também tem o da Larica dos Moleques também. Tô com fone. É. Isso! O que saiu agora também, que foi o da Dilma lá? Se estava Dilma. Se estava, né? Dilma. Se estava Dilma. Épico. Épico. Ah, esse é muito bom. Todo mundo tem que ver. Somos um projeto de mudança. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O que mais? Tem também os nojentos, que são o da Aretuza. O que mais? Aretuza é épico, velho. Sanduíche de buceta também. Caralho, mano. De buceta, velho. Esse. Tem até a trollagem que o nego fez, sabe? Agora, tipo, falando ligar, dos memes tá? mesmo, dos memes, Anchonete. Memes mesmo, né? Tem uns vários memes massas. Não é não? Véio, meu meme o preferido, velho. Meu meme preferido é aquele que, tipo, eu não sei o nome, tá ligado? Mas é aquela cara de retardado, tipo, que fica. Eu não sei qual é, mas eu vou mostrar pra vocês qual é o meu meme favorito. O Jade vai colocar assim, a meme favorito do Jade. De memes, desses memes que aparecem nas tirinhas, né? É, isso, memes de tirinhas. Memes de imagens. Memes de imagens. É, o Santo Cristo também é o melhor, velho. Santo Cristo. Santo Cristo. Tipo, os memes antigos e as evoluções dos memes. Tipo, o antigo Rage, que é tipo o fuck, sabe? Virou outro agora, que é o Extreme Face, que é tipo. Véi, é bom quando você tá conversando sobre os memes que você, tipo, tenta expressá-los fisicamente. Exatamente. Apesar das pessoas não estarem vendo, você imita. Elas sabem qual é, saca? E elas sabem qual é. Tipo, se eu fizer. Aí as pessoas não sabem o que é o Rage. Tem uma porrada de memes de tirinha mesmo, só que se a gente for falar mais, a gente vai. Não, e se a gente for falar, velho, a gente vai ter que citar os outros sites, saca? Porque, tipo, pra mim o melhor site de tirinhas, velho, é o Leninja e o Memes da Net. Eu gosto da Negão. Mas o Negão é tipo blog, então tem tudo. Agora o melhor site de só tirinhas é o Leninja. Leninja e memes da Net, véio, é o melhor. São os melhores. Mas o Leninja é muito fera, cara. O Leninja é muito fera. E o surgimento. Leninja é o melhor, velho. O surgimento, a maioria desses memes, assim, foi lá no 4chan, né? 4chan. Não, o 4chan é a origem de tudo. É. Tudo que não presta. No início, Deus criou o 4chan. Depois criou o Google. E aí os e-mails. É. Isso, galera. Então terminamos o nosso cast aqui de memes. Tudo começou, sei lá, porrada. Teve bastante que a gente esqueceu aí também. Tipo, barraco em Sorocaba, outras coisas. Caraca, mano! Mas vocês vão lembrar pra gente aí nos comentários aí. Clica aí, comente aí qual meme que você gosta mais, ou que a gente esqueceu, ou alguma coisa do tipo. Pois é, galera. Até porque, principalmente, memes de tirinha. Se a gente fosse falar todos os memes de tirinhas que a gente conhece, a gente ia ficar aqui mais uns 5 carambas cash. Só falando memes. Exato. Então, se você gostar de um assim que a gente talvez não tenha falado, escreva aí nos comentários ou fale de algum meme que você gosta. E pá, e é isso aí. Isso. Então, encerrando por aqui, galera, não se esqueça de curtir, não se esqueça de comentar também. Não se esqueça de twittar aí, tranquilo? Aí, galera, curta a gente no Facebook e no Twitter, que a gente sempre tá atualizando lá, dando notícias e comentando sobre o cast e tudo mais, beleza? Então é isso daí, galera. Vou ver um top memes pra vocês agora aí. Hasta la vista, fui! Que deselegante! Cláudia, senta lá. Eu acho uma muda, sacanagem. Não, vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Tomei nos meus bons drinks e teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra. O que quer dizer tá bem, né? Ai. O negócio